Esse é o DJ Pablo MG. Aê, comédia, brota ou endoida? Meu som tá descontrolado, tipo Fábio Assunção. Meu som tá descontrolado, tipo Fábio Assunção. Detonando de verdade, sem ter dó de vacilão. Detonando de verdade, sem ter dó de vacilão. Grave muito louco, grave muito louco. Bate na concorrência, deixa o comédia doido. Grave muito louco, grave muito louco. Bate na concorrência, deixa o comédia doido. Bate na concorrência, deixa o comédia doido. Aê, tá tipo Fábio Assunção. Tá descontrolado. Meu som tá descontrolado, tipo Fábio Assunção. Detonando de verdade, sem ter dó de vacilão. Grave muito louco, grave muito louco. Bate na concorrência, deixa os comédia doido. Grave muito louco, grave muito louco. Bate na concorrência, deixa os comédia doido. Bate na concorrência, deixa os comédia doido. Pablo MG, MC Douglas MG. Tem que respeitar, bota a cara pra tu ver. Tem que respeitar, bota a cara pra tu ver.